A sua rádio onde você estiver. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one, I want to hold it. And if you want. Está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, esse é o programa Front até meio-dia, trazendo música, informação e descontração no seu fim de semana. Interaja conosco pelo WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Vamos falar agora da meia maratona das Cataratas do Iguaçu e também do desafio 8 quilômetros. Fique atento aí para as interdições no trânsito em relação à prova que acontece neste domingo com largada, no caso do trajeto de 21 quilômetros às 8 da manhã, em frente ao Shopping Catuaí Palladium, em direção ao Parque Nacional do Iguaçu, onde está montada a linha de chegada. O trânsito na Avenida das Cataratas e na BR-469 deve ser bloqueado na manhã de domingo entre as 9h30 da manhã, isso entre o shopping e o portão de entrada do parque, para facilitar a passagem dos atletas, Quem quiser assistir a linha de chegada da prova deverá entrar no parque entre as 6 e as 7 da manhã, um horário especial. A reabertura para visitas turísticas acontecerá apenas a partir das 11 da manhã. No total, mais de 2.500 atletas, profissionais e amadores, inscreveram-se para a meia, né, e 2 mil para o desafio de 8 quilômetros, que acontece inteiramente dentro do parque. Mas isso, quem vai contar para você, inclusive com outros detalhes, né, é o Sidney Busanello, daqui a pouquinho, com as informações do esporte aqui no Front. We'll be right back. agenda esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um abraço para você, para os ouvintes da Transamérica. Mais uma vez participando do Front com as informações esportivas na manhã fria deste sábado. Guilherme, a equipe do Foz Cataratas Futebol Feminino, durante a semana, acabou se despedindo do Campeonato Brasileiro da categoria. Na última quarta-feira, o Foz Cataratas recebeu o Santos Futebol Clube em jogo que foi realizado no estádio Pedro Basso, na Vila Yolanda. O Foz Cataratas venceu o Santos pelo placar de 1-0. Mas, mesmo com a vitória, a equipe iguaçuense não conseguiu sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, porque a Ferroviária de Araraquara, jogando fora de casa, ganhou do Rio Preto por 3-2 e acabou conquistando a quarta vaga no Grupo 2. Nesse grupo, os classificados foram Santos, Rio Preto, Flamengo e Ferroviária. O Foz Cataratas terminou a fase na quinta colocação e, por isso, disse adeus ao campeonato. A partir de agora, serão 8 times em busca do título nacional. Os jogos de ida da segunda fase vão acontecer no dia 14 desse mês. O Audax vai enfrentar o Santos, o Flamengo vai jogar diante do Iranduba do Amazonas, outro confronto será entre Kinderman de Santa Catarina e Rio Preto. E o Corinthians vai enfrentar a Ferroviária de Araraquara, justamente a equipe que acabou ficando com a quarta vaga no grupo. Caso o Foz Cataratas tivesse conquistado a vaga, o Foz Cataratas seria o adversário do Corinthians. Mas com a eliminação do Foz Cataratas, o adversário do Corinthians então será a Ferroviária. O que a gente pode colocar, Guilherme, como avaliação da participação do Foz Cataratas no Campeonato Brasileiro é que a equipe não decepcionou. Pelo contrário, foi eliminada, mas disputou até a última rodada da fase a condição de buscar a sua classificação. Agora, a direção do Foz Cataratas Futebol Feminino passa a pensar nas próximas competições. Em se tratando de futebol masculino, hoje o Foz Futebol Clube, o Azulão da Fronteira, tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Logo mais às 15h, o time iguaçuense joga em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, contra o São Bernardo. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe do Foz Futebol Clube estreou perdendo em Lages para o Inter de Lages por 1-0. Depois, na segunda rodada, aqui em Foz do Iguaçu, empatou com o Novo Hamburgo por 0-0 no estádio do ABC e hoje terá o seu terceiro compromisso no Campeonato Nacional, justamente contra o líder do grupo, o São Bernardo, que conquistou 2 vitórias nas 2 partidas anteriores. Para encerrar, Guilherme, vamos falar um pouquinho de Meia Maratona das Cataratas. A 10ª edição da Meia Maratona vai acontecer neste domingo pela manhã em Foz do Iguaçu. A corrida é reconhecida como uma das mais bonitas do país. De acordo com a organização, neste ano foi registrado o recorde de inscritos, cerca de 4.500 corredores. Sendo que várias partes do mundo serão representadas aqui em Foz do Iguaçu. A Meia Maratona das Cataratas é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu e da Cataratas do Iguaçu S.A. Nós teremos, Guilherme, nesta 10ª edição da Meia Maratona das Cataratas, 2 trajetos, um de 8 quilômetros, que é a novidade nesse ano, e o tradicional 21 quilômetros, ou seja, a Meia Maratona das Cataratas. A Meia Maratona das Cataratas terá largadas simultâneas às 8h da manhã para os percursos de 8 e também de 21 quilômetros. A chegada das 2 provas será perto das Cataratas do Iguaçu. No próximo sábado estaremos de volta aqui no Front. Um abraço, Guilherme Wojtkowski. Ótimo final de semana e até mais. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front. Sempre lembrando, né, que o melhor noticiário esportivo do rádio de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sexta no programa Papo de Crack, às 18h, com a apresentação do Sidney Busanello e a participação mais do que especial de Antônio Carlos Oliveira, Pai Tonhão, também conhecido como o pai da Jenny. Confere, Tonhão. Como é que é? Vai ter gente sendo morta hoje? Credo, espero que não seja eu. Quanta raiva nesse coração, hein? Daqui a pouco vem chegando o quadro do 7 a 1 da semana. Ó, não saia daí. Front Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front. Deixa eu ler aqui o recado escrito pela Luciana em papel jornal, né? Papel jornal, lápis e ponta grossa no lápis ainda por causa da crise, né? Tá escrito aqui, não vai ter. Não vai ter o quê? 7-1 da semana, será? Não, peraí. Tá escrito, não vai ter golpe. Ah, tá. Então tá bom. Vamos em frente porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7. 7 a 1 da semana. Aquele senador mala sem alça que liga para te dar uma bronca quando um aliado posta um vídeo bocudo no Facebook. Aquela decisão judicial que demora tanto que, quando chega, já não serve para nada. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro. Então pode sentar que o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Esqueceu o cobrador da ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Miller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E enquanto Michel Temer ia ao Facebook comemorar o crescimento de 1% do PIB, sua equipe parece ter ignorado completamente um outro número divulgado pelo IBGE, né? O crescimento de 1 ponto percentual na taxa de desemprego, que foi a 13,6% e ultrapassou 14 milhões de desempregados no trimestre fevereiro, março e abril. Na comparação com o mesmo período do ano passado, são 2 milhões e 600 mil desempregados a mais no país, mas para isso não tem videozinho comemorativo, né? 2. Bola para Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos Segundo. Não por acaso, números divulgados pela Receita Federal nesta semana referentes ao ano passado revelam que 18.500 brasileiros deixaram o Brasil em definitivo em 2016 para viver no exterior, mais do que o dobro do total de 2011, por exemplo. Detalhe, né? Em sua maioria são brasileiros com alta escolaridade e padrão de renda média alta. É o país perdendo talento e dinheiro, né? Só para variar. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E sabe por que o Brasil perde empregos, renda e talentos? Talvez porque, segundo o ranking divulgado nesta semana pelo Instituto Suíço IMD, repercutido pela BBC, mostra que o país, né, esse ranking mostra que o país está na posição de número 61 entre 63 economias avaliadas no quesito competitividade. Atrás do Brasil, só Venezuela e Mongólia. Detalhe, né? A lista liderada por Hong Kong, Suíça, Singapura e Estados Unidos. Olha a distância que nós temos em relação a eles, né? 4. É o quarto gol, uma chinelada. E aí o Jornal Nacional noticia na segunda-feira que o ex-ministro Guido Mantega reconheceu à justiça que é dono de uma conta não declarada no exterior com saldo de 600 mil dólares. Teve gente que minimizou, citando aí que outros têm milhões, né? Mas o Mantega era nada mais, nada menos que o ministro da Fazenda, ou seja, o cara que deveria dar o exemplo. Ou será que o exemplo era outro? 5. De novo, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E com tanta notícia ruim, já reparou que o pessoal tá meio bravo, meio agressivo? Pois é. Levantamento divulgado nesta semana coloca o Brasil na posição 108 entre 163 nações pesquisadas no chamado Índice Global da Paz, elaborado pelo Instituto para a Economia e a Paz da Austrália. A violência e a desigualdade sociais aparecem como principais fatores da intranquilidade do brasileiro. Resumindo, nada que a gente não saiba, infelizmente, né? 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha. E o Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta semana que, sem o ex-presidente Lula nas próximas eleições, Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar nas intenções de voto para o cargo de presidente, com 17,2%. Na sequência aparecem Marina Silva, João Dória, Joaquim Barbosa e até o técnico Bernardinho. Já com o Lula na disputa, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, João Dória em terceiro. Goleia, Alemanha, goleia, vai! 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E se você é daqueles que tem orgulho de bater no peito e dizer que é paranaense, que aqui se combate a corrupção e etc., bom, não é bem assim, tá? Ranking divulgado nesta semana pelo Ministério Público coloca o Paraná como o quinto estado mais corrupto do Brasil, com menos ocupantes de cargos públicos ligados à corrupção apenas que São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais. Dos 399 prefeitos do mandato anterior, por exemplo, 182 foram denunciados por algum tipo de crime. No total, 597 ocupantes de cargos públicos estão respondendo a algum tipo de processo por corrupção, caixa 2, peculato ou lavagem de dinheiro aqui no estado. Maravilha, hein? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E ainda dá pra ter esperança no ser humano, mesmo com tantos grupinhos fazendo campanha pra candidatos malucos? Olha, dá sim, viu? E como destaque positivo da semana, a gente ressalta uma ação muito bacana feita pela loja Descontão, aqui de Foz. A gente fala o nome da loja, né? Porque acha que vale a pena valorizar. Quem passa em frente ao Descontão nesses dias de frio encontra ali um cabide solidário com os seguintes dizeres. Está com frio? Pegue uma roupa. Quer ajudar? Traga uma roupa. E aí, quem tem parada em casa uma roupa que não usa mais, né, mas que está em bom estado, pode passar por lá, deixar no cabide e colaborar com a iniciativa. Enfim, ideias simples, né, mas que podem fazer a diferença para quem está em situação bem mais difícil que a nossa. E com esse sopro de esperança, chegamos ao final da edição de hoje, sábado 3 de junho de 2017, do programa Fronte Transamérica. Eu sou Guilherme Wojciechowski e agradeço em nome de toda a equipe da rádio por sua audiência, companhia e participação. Estiveram comigo nesta manhã de sábado, além de você, Sidney Busanello, Luciane Lorenzini, ali do lado, né, de putuca, de olho em tudo, meio escondidinho, Antônio Carlos, o popular Pai Tonhão, um dos homens mais amados e queridos da Terra das Cataratas desde 1900 e quanto mesmo, Tonhão? Tudo isso? Caramba, hein? Todo mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Programa Fronte que estará postado na íntegra dentro de instantes no nosso site transamericafoz.com.br para que você possa ouvir novamente, indicar para um amigo ou conferir as partes que porventura tenha perdido. Fronte volta no próximo sábado das 10 ao meio-dia, mas eu volto na segunda de manhã, bem cedinho, às 7, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Fique na sequência com a programação nacional aqui nas ondas da sua rádio, com muita música e descontração no seu fim de semana. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir programa Front na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.